Muito boa tarde, que a paz e o amor de Jesus esteja connosco. É sempre com alegria e satisfação que podemos acompanhar estas jornadas que nos ajudam no reencontro, que nos convidam ao conhecimento. E é importante que nós possamos conhecer esta doutrina maravilhosa, porque só conhecendo a doutrina através das mais diversas formas, quer assistindo a palestras, quer pelas leituras, quer pela prática, é preciso conhecer a doutrina. Porque só conhecendo a doutrina nós a podemos compreender. Porque sem compreender a doutrina nós não a poderemos pôr em prática. Então que estas jornadas sejam um convite ao conhecimento. Conhecimento profundo daquilo que nos desperta para que nós possamos, compreendendo esta doutrina, ter vontade de pôr em prática. Sem vontade não iremos a parte alguma, mas que nós tenhamos essa vontade firme de pôr em prática, de nos tornarmos melhores, de podermos ser mais respeitosos com o nosso companheiro, com todos, que nós possamos pôr em prática os ensinamentos que Jesus nos traz, dizendo-nos que o principal é amar-nos incondicionalmente. Então que nessa proposta de trabalho, essa proposta de mudança, que nós possamos compreender a vida em que nos encontramos, a vida em que nos encontraremos, a vida onde estivemos, onde estamos, para onde vamos, essa é a realidade. E ninguém falha essa realidade. E se nós compreendermos hoje que a vida continua, será muito mais fácil a passagem. Será muito mais fácil o despertamento na vida espiritual. Então que nós possamos iniciar o nosso processo de compreensão, porque sem ela não a poderemos pôr em prática. Muita paz a todos e que estas jornadas sejam, de facto, uma oportunidade de conhecimento para todos. Muita paz. Obrigado pela gentileza. Muito bem, é de realçar que, para quem não sabe, quem está pela primeira vez, que todas estas atividades que estão aqui a decorrer, todas as pessoas que cá vêm, ninguém recebe cachê, porque vão receber certamente depois no mundo espiritual, quem sabe. Mas não, é tudo trabalho voluntário, desde os palestrantes, aos artistas, aos convidados, por exemplo, o presidente da Federação veio de propósito de Loulé, que fica quase no norte da África, né? Até às Caldas da Rainha, para estar aqui connosco. E passamos de seguida, temos o prazer imenso de ter presente o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, e a quem pedimos a gentileza de umas palavrinhas sem o maçar muito. No próximo ano temos que mudar os nossos marretas ali para aquele lado, está bem? Senão não fazem jus à palavra. Mas estão muito bem aí e com certeza tanto já elucidaram aqui um pouco do que se vai passar neste fim de semana e sabeis todos o quanto a organização se esforça, se dedica para que realmente este seja um grande momento. Mas uma boa tarde a todos. É muito grato para nós, no município, poder também fazer parte ligeiramente daquilo que é este vosso encontro, providenciar algumas coisas logísticas que possam realmente providenciar. Ficamos muito felizes que, pela primeira vez, a lotação deste Centro Cultural de Congressos de Caldas da Rainha esteja repleto pelas vossas inscrições. Ainda vão chegar, com certeza, ao longo do dia e de amanhã também. E realmente é uma boa oportunidade para aquilo que percebo e aquilo que também vou ouvindo da vossa parte, que é a partilha, o conhecimento que se pode transmitir entre todos vós, Haverá palestrantes, haverá oradores que trazem aqui experiências, que trazem aqui conhecimento, que querem partilhar convosco, mas também a oportunidade de cada um de vós, com o parceiro do lado, aqui dentro não, depois faz muito barulho cá em cima, mas que possam também tirar momentos de partilha, de conversa, de comunhão, daquilo que são um entendimento muito comum e que todos têm de comum, e portanto poderem partilhar é com certeza muito importante. Daqueles que foi algumas das palavras que foram escritas e também de algumas palavras que foram ditas pelo Sr. Presidente da Federação, o Vítor também, dizer que tanto o passado, o futuro, o presente, temos que viver o presente com mais intensidade. Temos de viver o presente com as palavras também que disse, com paz, mas também com mais amor, com mais felicidade, haver uma comunhão entre as pessoas que seja mais saudável e que se conseguirmos fazer neste patamar, tudo vai ser mais fácil depois em todas as atividades da nossa vida, sejam elas do trabalho, sejam elas do lazer, sejam das relações pessoais e, portanto, aquilo que vão estudando, aquilo que vão já partilhando hoje connosco, com certeza que trilhará um caminho muito mais saudável para todos. E é nessa convicção que penso que estejam aqui todos e que possam realmente ter esta oportunidade. É muito grato a nós estarem aqui em Caldas da Rainha, diversas partes do nosso país, e portanto ficará também o convite hoje, este fim de semana, eventualmente um bocadinho mais intenso, que não nos permitirá usufruir da nossa cidade, do nosso concelho, da nossa região, mas que o possam fazer num outro momento. Portanto, gratos pela vossa presença, serão sempre bem-vindos, espero que se sintam bem recebidos nas Caldas da Rainha, fundada pela nossa Rainha, que fundou as termas, e que também ela nos deixou um legado de saber receber. Esperamos cumprir com esse signo da nossa Rainha e espero que tenham partido neste fim de semana deste vosso mais um congresso de partilha de informação, de comunicação, de comunhar de vários interesses. Para vós, bem-ajam, a organização, muitos parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Temos aqui uma pequena lembrança, que é um livro científico que está a ser lançado nestas jornadas. Está autografado pelo autor, pelo professor doutor Alexander Moreira Almeida, e que esse livro é um repositório de 25 anos de pesquisa científica em torno das novas premissas da sociedade que apontam no sentido da espiritualidade ao invés daquelas premissas materialistas que têm sido vigentes até então. Queremos agradecer também ao Sr. Presidente da Câmara toda a ajuda que deu à organização deste evento, a abertura de espírito, a colaboração do turismo, de todos os órgãos da Câmara, da sua chefe de gabinete, pessoas de facto fantásticas que sempre nos receberam muito bem, independentemente das convicções de cada um, e referir que temos aqui duas pessoas que vieram da Alemanha, várias que vieram da Ilha da Madeira, três que vieram dos Açores e outros três que vieram do Brasil. E estamos com mais de 200 de pessoas em direto online, via YouTube e Facebook, para toda a lusofonia, que depois ficará também disponível no YouTube para visualização futura. E sendo assim, vamos agora diretamente da Alemanha, o barítono, o cantor lírico Maurício Virgens. Boa tarde. Ok.